Alô? Eu não vou ficar gritando, não sei. Ah, para de mimimi, vamos então lá. Vamos poupar, vai. Por maior desgraça que seja, todo o programa não de. Não fala dele, cara. Ele vai editar o negócio hoje, cara. Como é que você fica falando assim? Não, eu gosto de você, tá? Tá bom, é isso aí. O Nicolau tava com medo de vir, cara. Se eu viesse, ele não ia vir. É. Fala agora na cara, rapaz. Eu falo mesmo, caralho. O que aconteceu? Vocês vão brigar aqui? É porque eu não gosto do Henrique. Não, volta de novo, vai. Vai de novo, mas sem ofender os outros, hein, Perna? Por favor. Vem da época do rádio. E da antena também. Os conhecimentos de motivação. Você vai conseguir, Pedro. Você é um cara feliz. Uma bexiguinha. Você é uma bexiguinha murcha, cara. Você é um pau mole, né, cara? A gente não pode deixar de falar. Peraí. Ele não pode animar, que ele fica gago, você entendeu? TV, eu sei. Como que é? Não, volta. Aí ele ia colocar o Renato Russo no começo dos erros. É, não, tá, ó. Vai, introduz. Isso aí é coisa do capeta, cara. Mas. Nicolau, para de putaria, cara. Coca-Cola. Cara, o que tem no chá aí, cara? Não, Coca-Cola não faz isso, cara. Você vê o Henrique, você é um cara normal pra caramba. Cara, eu sei que tem um tiozinho lá. Cara, que, assim que acaba de tocar. Puta que pariu. Não, é só o Zé vir aqui que causa bagunça. Não, caralho, mas parece. Ai. O pato fudida. Entenderam a piada? Pariu, velho! Não! Não entendi. Não. Vai pôr chacrinha? Você vai. Que ir? Para! Vai ter que pôr! Não, cara, vai ter que cortar essa parte, velho. Não compensa. Não compensa o crime, cara. É gastar 1 minuto e meio do podcast. É. Porque nos programas norte-americanos vem a placa, né? É feito por. Vamos lá? Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre. Oi, tá certo. Muito boa tarde, dona de casa. Boa tarde a você que está em casa ouvindo o Tosco Chanchada Podcast. Aqui quem fala é o Silvio Santos. E hoje o programa é um programa especial, é um programa de auditório. Nós vamos falar um pouco sobre o que é um programa de auditório, mas antes disso vamos começar com uma ideia de um show de calouros. É o nosso primeiro convidado de hoje, a primeira atração é um rapaz chamado Anderson Meira, vulgo Perna. Vem pra cá, Anderson. Tudo bem, Anderson? Olá, público do meu Brasil, Baronil. É, tá certo, caravana de onde, Anderson? Alphaville. É, tá certo. Olha, o Anderson vai fazer o número com cobras. É, como é que é, Lombardi? Ah, não, são com cobras, é uma cobra só? Tá certo. Então, Anderson, mostra pra gente a cobra. Anderson, mostra a cobra. Olha, mas, caramba, Anderson, acho que cobra grande, Anderson. Tá certo, meu Deus do céu. Coloque a cobra lá atrás do rock e espera a sua participação. É, também no programa de hoje, no segundo bloco, nós vamos receber um rapaz aqui, é o alemão, o Hans Krauthaus. Alemão, vem pra cá, alemão. Oi, tá certo? Boa tarde, alemão. Olá, como está? É, tudo bem, alemão? Tudo bem. É, você vai imitar o Silvio Santos, alemão? Você vai tentar me imitar? Não. É, você pode dar uma palhinha, alemão? Não quero fazer nada. É, então vai pra lá, alemão. Vai pra lá. É, aqui também hoje, na terceira atração de hoje, o homem mais velho do mundo. Eu aqui, Nuno. É, tá certo. É eu mesmo. É o seu ajudador. Eu quero cantar uma canção. Eu posso cantar uma canção? Cala a boca, seu arrombado. Eu estou falando ainda. Eu estou te apresentando, seu filho de uma puta. Você cala a sua boca e espera a sua vez, tá certo? Vai pra lá, seu velho desgraçado, saco murcho. Quero cantar uma canção. É, vai cantar na puta que te pariu. Sai pra lá e espera Estátuas a sua vez. E cofres. É, vamos agora conhecer me os larga, jurados. Me larga, cala a boca, desgraçado. Me larga. Oi, tá certo, Rock, leva esse rapaz embora. Leva e tira, vai pra lá. Vai pra lá, tá certo. E os jurados de hoje serão o Sérgio Nicolau Malandro. Oi, Sérgio, tudo bem? É, tá certo. É, e começando hoje no show de calor... Sofreu um choque elétrico. O nosso... O cara tomou uma dedada ali, bicho. É, conosco hoje também, começando hoje como jurado do programa, é o Marquinhos Torinho do Diabo Hendrix. Vem pra cá, Torinho do Diabo. Oi, tá certo? sou metal. É, tá certo, o Toninho do Diabo deve estar um pouco maluco. E hoje, substituindo o Lombardi, a presença do nosso amigo Zé. Fala aí, Silvio. É, tá certo, depois do Zé Maius, a gente volta com mais um Tosco Chanchada Podcast. É o e-mail lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, hey, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, oi, oi, tá certo. Vai levar 10 pau. I am Tosco Meio. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começando mais uma sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, aqui com o senhor Alemão. Olá, tudo bem? E mais o velho maldito Nonô. Olá, tudo bem? Senhor Nonô, fala do primeiro recado aí que nós temos que passar para os nossos ouvintes. Não. Eu sabia que você ia fazer. Não quero fazer nada. Bem miserável. Não sei pra que que existe esse Qual é o primeiro recado que você quer que eu fale? Se você falar, não precisa falar, né? Se você falar, não precisa falar. Se você falar, eu não preciso falar. Fala do que nós vamos comemorar aí esse mês, o velho safado. Ah, ok. É o seguinte. O negócio é que o Tosco Chanchada está completando... Um ano de vida. Sabia disso ou não? Pois é, rapaz. Quem diria que chegaríamos... Chegaremos lá. Você chegou lá? Ui. Ainda não. Então vem cá que eu vou mostrar um negócio. Esse ano o Tosco Chanchada comemora um ano, né? Como disse o Nonô. E mais precisamente no dia 13... Anos? Cadê o anos? Eu quero anos. Um quilo de anos... E mais algumas gramas? Não, as gramas ficam pra fora. Ah. Então, Tosco Chanchada comemora um ano e nós queremos pedir para os nossos ouvintes, amigos, podcasters e aonde chegar... Familiares. Familiares, né? Presidiários. Empresários, né? Empresários do ramo... De entretenimento. De tóxico. De pornografia, etc. Afins. Que patrocinem a gente, né, cara? Profissionais liberais do sexo. É. Acompanhantes. Profissionais liberais do sexo liberal. Acompanhantes também. Então nós queremos pedir que a galera mande mensagens aí, né? Desejando... Tudo de bom pra gente, pra maciar os nossos egos aí, para trazer um sorriso novo nessa boca banguela do seu Nonô. Isso foi bom, hein, cara? Você é praticamente o Mussum do podcast, né? Engraçadão. É, pseudanão. Pseudanão do caralho. E pra você mandar, é só enviar no e-mail @toscochanchada.com a sua mensagem, que no próximo episódio a gente vai publicar essa bagaceira toda. Ponhá-la. Se mandar alguma coisa falando mal, a gente deleta. Com certeza. Na hora, nem E novo. Se estiver falando também dentro de uma lata de leite em pó também, cara, vai ser limado. É, fale pela boca. É, não... Não pelo buraco do pênis. Outro recado também é que o sistema de comentários do Tosco Chanchada vai mudar, né, lá no blog. Uia! Vamos implementar aí um... Qual vai ser a novidade? Vai ter câmera ao vivo? Se eu não me engano, vai dar pro pessoal, além de fazer os seus comentários açucarados, vai dar também pra publicar vídeos do YouTube. Vai dar? Você vai dar? Olha... Você vai dar também? O sistema lá, acredito que sim. A gente vai fazer também, ainda não tenho certeza, mas parece que vai poder ser adicionado lá comentários em vídeo. Uia! É, rapaz, ainda não... Ainda está em fase experimental, mas até lá, quem fica ligado nos posts do Tosco Chanchada, né? Que não só do podcast a gente vive, mas... A gente trabalha, né? É verdade, vocês precisam lembrar disso. Pô. Aliás, um abraço pro Carlos Tourinho e pro Rodrigo do Quarto Sinistro, que são os postadores mors, né, do Tosco Chanchada. E únicos. Barra únicos. Rodrigo do Quarto Sinistro que passou no vestibular, perna. Verdade, né, cara? Ao passou mesmo... em duas ainda, né? Aham, você viu? Uma federal, uma estadual, né? E o pior é que a mãe dele, na hora que viu o resultado, falou: com esse resultado você vai entrar pra história. Agora ele deve estar todo feliz querendo sentar no colo do velho Nunu, hein? Vem em mim, cabeça do meu coisa. Bom, já que a gente falou do sistema de comentários, então vamos pros comentários, né, Alemão? Vamos que vamos, meu. Vamos mandar um abraço pra galera que comentou aí. Ao André Nunes Lira. Ao Nando Virges. Nando Varges. Nando Varges, que diz ele foi o centésimo... Membro. Membro da comunidade no Orkut, cara. Inclusive, na comunidade do Orkut do Tosso Chanchada, teve uma promoção pra saber qual o prêmio que o centésimo membro receberia. E quem deu a melhor resposta lá foi o Gustavo? Não, Leonardo, né? Leonardo foi o Leonardo Usher. E o prêmio que ele indica é: ele deve ganhar uma visita do seu Nonô com uma cartela de azulzinho e com hospedagem de um dia todo no Motel Brioco. Tá aprovado. Quero dizer que eu nunca tomei essa porra, eu só uso a garrafada de São Tomé, que eu não quero falar mais. Abraço também pro Leonardo Oskarowski. Ao Rodrigo Duro na Queda, Gerduli, Forrest Gump, Motherfucker. Nossa. Um abraço também pro Fabrício, pro Panda, pro Magu. Pro Hendrix. Que abraço pro Hendrix. Nossa, foi por trás, né, cara? Pro Kio Caio César, né, cara? E os dois, cara, de uma vez só. Ao Breno Roberval, Ladrão de Chocolate. É um nome que eu não consigo ler de novo. O Delacqua. Delacqua. Oh, isso é sinistro, hein? Tem. Ao Eric Rossi. Também pra Mari. Quem é Mari, perna? Mari é uma amiga nossa, né, que estudou por aqui e tal, e conhece intimamente o Sr. Bart. Conhece as intimidades dele, se é que você me entende. Aí enfiou o dedo no cu dele, né? Não sei, cara, olha, eu não... Enfiou, ele falou, enfiou várias coisas no cu dele. Enfiou um pé de cabra no cu dele. Abraço pra Marina. Beijo pro Bruninho. É, pro padre, né, que de padre não tem nada e inclusive tá louco pra participar de outro episódio do Tosco Chanchada. Eu gosto dele, hein? Aquela crina dele, rapaz, pra galopar é uma beleza. Ui. Quando ele não quer mais falar. Pra Dani Cosmoveg, que virou fã mesmo do Tosco Chanchada, né, cara? Cuidado ao falar esse nome, você pode invocar um demônio falando esse nome. Ela disse que adorou o verbo bartear e tal, e disse que tinha um amigo psicopata lá, que tem o apelido Alligator, cara. Olha só. Que ele não deve comer por aí, né? Socorro. Ao Moisés Figueiredo. Um abraço aí pro Jackson ou Jackson, que a gente nunca sabe. Que disse que a gente tem que piorar ainda mais, porque ficou muito bom o episódio. É. Que bom, né? Juliana Espadoto. Um abraço também por trás pro Vinícius, nosso companheiro de podcast. Ao Cradle Man Samuel Varela. Que inclusive, cara, nós temos que falar. Ah, é verdade. Que inclusive citou a gente lá na coluna dele, lá no PirataCast, que é a Podmania. É, eu vi lá. Muito, muito obrigado, Samuel Varela. Nós também te indicamos como ouvinte. Você é um bom ouvinte. Ao Felipe Lima. Que postou 40 vezes. Ao Manipulador Alemão. Quem é esse, cara? Cara, o que será que ele manipula, hein, cara? Ele deve ter lido aquele livro, Manual do Sexo Manual. Não deve manipular muito, seu Juninho. Ui. Um abraço aí pra Vanessa, nossa companheira de podcast esporádica. Pro senhor Paulão mofo, né, cara? Uia. Que... Paulão tá vivo ainda, Paulão, cara. Tá vivo e tá firme e forte com a banda Vitrola Viu. Você viu? Abraço pro Paulão e assim que ele tiver mais novidades aí sobre a banda Vitrola Viu, ele vai passar pra gente aqui do Tosco Chanchada. É nóis. Um abraço também pro Freak Tunes, que sempre comenta aqui. Ele adorou o Barney. Que o seu Nonô falou. É angustiante bem de repetidamente várias vezes. Inclusive, Freak Tunes, ele fala que ele gostou muito da Lu, cara. Da Lu? É, ele adorou a Lu, cara. Putz. Que... Mas tudo bem, né? Lógico, cada um gosta daquilo que lhe cabe, né? Ao nosso amigo Senhor Seu Panda. Esse camarada, ponta firme, apesar de ser gaúcho. Eu diria que ele é gaúcho por adotado, cara, coitado. E ao senhor Eduardo Cosso, né? Eduardo Cosso que entrou na comunidade do Orkut e ele tem cara de velho, cara. Verdade, né, cara? Tem cara dele acabado, cara. Tá bagaçado, hein, Ricardo Cosso? Tá mal, Ricardo. Chegou um e-mail aí do Paulo Patux. Patux, nome engraçadinho, né? Patux deve ter a ver com Linux, né, cara? Do Tux lá, o... Do bichinho lá, é, né? O pinguim lá, o mascote do Linux, nesse né? Nesse caso é um pato, né? Patux. E o que ele diz aí, Lemão? Salve, salve! Mais um hilariante programa. Muito bom ouvir de forma solta e bem-humorada. Solta não, rapaz. Oh, que isso, rapaz? Aqui é tudo preso e segurado. Bom, vou ler de novo. Muito bom ouvir de forma solta e bem-humorada sobre as experiências de Bart na Nova Zelândia. Ô paizinho de merda, hein? Mulher feia, cerveja cara, que tô fora. E claro, seu Nonô estava simplesmente inigualável nesse programa. Ô bicho arretado. Ele é lá da terrinha lá, da Bahia, alguma coisa assim, porque arretada de lá, né, que fala. Rapaz, eu não sei de onde é Paulo Patux, porque ele não cita aqui também, né? Ele mandou um áudio, aquele áudio vinheta pra gente, né? Que a gente vai acrescentar nesse episódio. Uhum. Mas não tem mais nenhum outro detalhe, não. Se eu não me engano, o Patux, ele tá com um projeto aí de podcast, mas ele também não cita aqui, então não dá pra entrar em maiores detalhes. Aliás, vamos soltar a vinheta dele aí, né, Alemão? Opa, lá ele fala tudo que você não quer saber. Beleza. Vai aí. Abraço, Patux, e fica... Fica ligadinho, Patux. Temos também aqui, Alemão. Um spam? Quem que mandou, cara? Como é que é o nome? Evans. Evans Loves Jacobs. Jacobs. E o que que ela diz, cara? Cara, você quer que eu leia toda essa porcaria, cara? Manda ver. Olá, como vai você? Acho que estamos bem e viver bem. Meu nome é menina Evan. Sou uma simples rapariga à procura de alguém para compartilhar minha vida contigo. Eu sei que você é interessante para estabelecer um relacionamento com você. Eu quero ser seu amigo para que para a primeira amizade não pode ser visto. Meu Deus! Não dá pra entender nada, cara. Ou até mesmo ser tocada. E ele deve ser sentida dentro do coração. Ui. Esperando apenas que você sente a maneira eu faço. Ei. Que porra é essa? Uau! Uau! Amigos são como as roupas. Em eles você se sente nu. Acho que estou certo. Eu vou te dizer mais sobre mim. Minha família e todos que talvez necessário neste relacionamento. Se isso for bem, porque você sinta-se livre para me contactar e permitir nos aprender e conhecer-se melhor com esse endereço de e-mail. Passa o e-mail. evanslove2008@yahoo.k. Deve ser ponto casa do caralho, né, cara? Dos infernos, né, cara? Casa do capeta, deve ser. Tenha um dia maravilhoso e esperando para saber o seu interesse. Menina Evan. Tem sentido? Uma moldagem, assim, de texto colocado naqueles malditos tradutores, né? Google Translate. Que vai saber de onde veio essa porra, cara. Eu só sei que se você não passar para 40 milhões de pessoas, você vai ser amaldiçoado pela menina Evan. Socorro. Bruno Tomás, mais conhecido como Bruno Blues. Bruno Tomás Turbano. Saudações, terráqueos. Sou o Bruno Blues, 28 anos, alto, corpo esguio e gosto de dançar. Oh yeah. engenheiro elétrico, e fiquei com uma dúvida sobre o episódio 28. Como o Bart encarou a comida neozelandiana? Jirimu, Beta. Fiquei curioso, pois como já visitei alguns lugares estranhos, deveria ter enviado e-mail para o número 27 também. Por quê, Pern? Porque era sobre culinária trash. Ah, tá. Algo que me manteve entretido durante as estadias, fora as delícias culinárias ou não dos lugares em que fiquei. Quais os pratos típicos, além de carne de ovelha da Nova Zelândia? Ele pergunta pro Bart. Aí ele manda amplexos dorsais, Bruno Blues. Oh yeah. Amplexos dorsais. Uma coisa que o Bart falou muito aqui nos bastidores foi aquela parada de comer feijão enlatado, né, cara? Um monte de coisa enlatada lá. Aquela nojeira. E acho que, na verdade, não tinha muita coisa não, cara. Só tinha porcaria mesmo lá. Bom, cerveja cara. É, nós esquecemos de falar que um litro de cachaça brasileira lá custa $52, né, cara? E se o Bart comprasse, ele ia ser um tremendo cabaço, né, cara? Abraço, Bruno Tomás. Mais conhecido como Bruno Blues. Ele faz parte daquele Blue Man Group, será? Acho que não, né? Acho que não. Mais um outro spam aqui oferecendo apartamentos, alemão. Opa, vamos comprar 3 cada um. E é grande, hein? Nossa, cara, ó. Olha o que tem. Olha os itens. Piscina adulta infantil com deck molhado. O que seria um deck molhado? Eu não sei. Quando chove, ele fica molhado. Fitness, pilates. Uia. Pet care. Salão de festas adulto infantil. Ateliê adulto infantil. Brinquedoteca. Salão de jogos adulto infantil. Uia. O que seria jogos adultos, cara? Não, o que seria um salão de festa adulto e um salão de festa infantil. Quer dizer que não pode entrar criança de jeito nenhum na festa onde tiver um adulto, né? Tem também um spa, um playground. Ó, oh, gostou, né? Churrasqueira com forno de pizza. Home office. Home office é a versão do do office, né? Só pra usar em casa. Só tem Word. É. Lan house. Tem lan house, cara. Espaço mulher. Você, mulher, que gostaria de obter um apartamento com espaço mulher. Tem mais quadra poliesportiva. Aquela que serve pra tudo. Tem um lance que eu pensei que seria uma garage band, mas lá diz garaga band. Que bosta é essa? Garaga band, cara. Sala de descanso e um cinema, cara. Que garaga band, cara? Deve ser a banda da Lady Gaga, alguma coisa assim. Sei lá que porra é essa. Eu sei que... Dá um e-mail aí, perto do cara, velho. Chegou aqui no depaula.lopesroyal@gmail.com. Isso, se você quiser comprar um apartamento lindão, entre em contato com De Paula. E por falar em contato, nossa comunidade no Orkut está estufada já. 108 membros, sendo que 90% não escreve nada, 8% nunca nem entrou lá. E só... o resto é eu e o Perno. É. Bom, você entra então na comunidade Eu Ouço Tosco Chanchada. E faça a festa. Ui! Opine lá quais são os episódios que você mais gostou. Coloque dicas de pauta lá que você gostaria. É, de quem você mais gosta, quem você detesta no Tosco Chanchada. É, escreve qualquer coisa lá. Né? É, qualquer coisa. Tá de graça. Coloca sites pornôs, mulheres. Principalmente. Sem roupa, né? Etc. Também. Mulheres também que acessam o Tosco podem colocar suas fotos lá também. Pode mandar. É, acho pode que seria mandar. Interessante, né? Pode pôr lá, tranquilo. Tem a nossa comunidade também lá no site meupodcast.com. Tem sim, comunidade Tosco Chanchada. Também tem 2 membros lá, bastante membro. Siga-nos no Twitter. Não vamos falar porque cansa. Tá o link aí e na página do Tosco Chanchada vai ter a lista lá dos Toscos Chanchadeiros. E Perna, sabe uma coisa que a gente também tá meio esquecendo? Que fez sucesso um tempo e agora acabou? Sim. O Tosco Chanchete. É verdade, cara. No Tosco Chanchete você pode encontrar sua alma gêmea. O que mais que se encontra no Tosco Chanchete? No Tosco Chanchete você encontra... Você encontra Bruninho lá. Bruninho está sempre lá. O dia inteiro, né, cara? Inteiro lá. Mesmo trabalhando. Você encontra Beatriz Chiro lá sempre, toda hora também, não faz nada. Encontra Fafizinha também. A guardiã. A guardiã do Tosco Chanchete. Lá você sempre vai ter muita diversão, mulheres, festa e rock and roll. Como faz? Como faz? Não faço a mínima ideia. Você acessa o site do Tosco Chanchada, né? Lá em cima tem um link escrito Tosco Chat. É só entrar lá, se cadastrar. O chat funciona pelo MSN, né? Exatamente. E aí você vai curtir altas aventuras em companhia dos Tosco Chanchadeiros. É isso aí, não perde tempo. Ui. Vamos pro episódio, então? Tô esperando aqui pra isso, né? Bora lá. Vamos que vamos. Aquele abraço. E até mais. Fui! Há 4 anos eu operei, fiz eletrochoque, psicoterapia, mas nada disso resolveu. Meu problema só foi resolvido porque agora eu tomo Crazy Doll. Crazy Doll. Crazy Doll. Crazy Doll. Atosco Hallucinogic Medications Entertainment traz para o Mercosul Crazy Doll. Crazy Doll. Tá muito louco? Toma Crazy Doll. A mulher brigou com você? Toma Crazy Doll. O patrão vai te mandar embora? Toma Crazy Doll. Pra pirar o cabeção, chapa o coco, literalmente. Crazy Doll. Oh yeah, que paranoia. Crazy Doll. Oh yeah. Crazy Doll. Ao persistir os sintomas, use uma camisa de força. A gente não pode cometer o erro de falar dos programas de auditório que a gente vê pela TV sem falar antes do surgimento dos programas no rádio, na verdade, né? City 2. Cara, não é da minha época isso. Não é da minha época. O fato é que desde antes de ser TV... Excelsior. Já tinha rádio Excelsior, não tinha? Sim, não? Então, mas perna, se você for pegar a palavra no dicionário, auditório é o lugar onde ficam os ouvintes ou o conjunto dos próprios ouvintes. Então a ideia de rádio é até mais própria pra palavra auditório do que a da televisão, né, cara? Aquele rádio movido a diesel, né? Diesel. Aqueles radião de madeira. E quando você sintonizava, fazia... Os caras ligavam de manhã, botavam carvão e à tarde eles voltavam. Passava a roupa depois, né? Quando eu era criança, tinha um programa de auditório que era transmitido pela Rádio Clube de Marília aqui, do folclórico Wilson Matos, e era muito popular, cara. Lembrando que o Hendrix só perde pro seu Nonô aqui em idade, né? Por pouco, né, cara? Por pouco. Foi um segundo lugar com louvor ali, cara. Isso só reforça a ideia de que eu comi ele, né? Vocês fizeram troca-troca, né? É. Claro. Sai fora. Você ainda tem aquele piercing no cu? Quando foi o primeiro programa de auditório da TV? Aliás, a TV no Brasil, ela inaugurou com o programa de auditório. Eu acho que é uma história mais ou menos assim, não é? Agora, não sei se foi com o programa de auditório ou se foi uma telenovela. Mas o primeiro programa de auditório foi em 1955. Olha só, dados históricos. Quem apresentava? O programa de gala na TV Rio. Era apresentado pelo Zagallo. Zagallo. Fomos surpreendidos novamente. Exato. Primeira transmissão foi no Natal, camisa do Gala, e depois... Foi dia 25 de dezembro de 55. Eu não sei se no Brasil a primeira transmissão foi de um programa de auditório, mas anos antes de 1955, nos Estados Unidos, surgiram os primeiros game shows, né? Que eram chamados lá nos Estados Unidos de Audience Participation Show, ou show com participação da audiência. E foram os primeiros programas considerados programas de auditório, até por causa dessa ideia de audiência. Nessa época não existia gravação, né? Era tudo ao era vivo. Tudo ao vivo. Na real mesmo, era transmitido... E os três primeiros programas de auditório dos Estados Unidos eram praticamente a mesma coisa. Coisa, só mudava a rede e o apresentador. Era o What's My Line, I've Got a Secret, To Tell the Truth, que eram 50, 52 e 56, que eram programas em que trios iam pra responder perguntas lá e ganhar dinheiro. O que é 50, 52? Ou seja, a mesma coisa que é feita anos, hoje. Os anos, 1950. Não mudou nada. Não, não mudou nada, não mudou nada. O What's My Life, ele foi de 1950 até os anos 70 e esse To Tell the Truth passou até 2000 e pouco. Nossa. Começou em 56 e foi até 2000 e pouco. Mano, é claro que parando algumas vezes, mas sempre voltando. Ah, bom, achei que era direto. É. E o apresentador, o Bud Collier, ele foi até os anos 70, depois ele foi substituído por um outro cara que foi até os 90. Collier. É um cu mentiroso, é o Bud Collier. Depois, nos anos 70 também, nos Estados Unidos, deu aquele boom dos programas que foram mais copiados no Brasil. The Price is Right, que você tinha que adivinhar o preço das coisas, que tem hoje. O Family Feud, famoso. O Match Game, o encontro de o programa de encontro de casais. Namoro na TV. Exatamente. O The Newlywed Game, que eu não faço ideia do que seja. Concentration, que também deve ser uma merda. Wheel of Fortune, que é uma espécie de roda-roda, né, do Silvio Santos. E o Jeopardy. E o Jeopardy, que é o programa de perguntas e respostas. E nos anos 2000, a coisa volta com tudo, com os programas que a gente vê aqui no Brasil também. O Want to Be the Millionaire, que virou o Show do Milhão no Brasil e deu origem ao filme, né? Slumdog Millionaire. E o Deal or Not Deal, que veio pro Brasil como Topa ou Não Topa. Exatamente. Isso. E tem um lá que é uma fórmula um pouquinho diferente, mas deve ser a mesma coisa, The Weakest Link, que um grupo de 9 pessoas vão respondendo perguntas. E cada pergunta certa vai acumulando dinheiro, e a hora que você fala para, aquela quantidade de dinheiro fica num banco pra você. Só que se você errar, você perde toda a grana. Então, mas é tudo a mesma linha, né? É um monte de gente respondendo pergunta pra ganhar dinheiro, de 1950 a 2010, né? Então são 60 anos fazendo a mesma coisa. E eu acho legal também aqueles programas de auditório musicais, né? Tinha aqueles até se você procurar no YouTube, que apareceu os Beatles, os Rolling Stones, The Doors. Ah, o The Ed Sullivan Show. Ed Sullivan Show. Espetacular. Aliás, foi por causa do Ed Sullivan Show que os Beatles deram um boom nos Estados Unidos em 64, mais ou menos, foi quando eles se apresentaram a primeira vez. E foi um absurdo, né, cara? Só que o próprio Ed Sullivan foi um dos primeiros a limar os Beatles, a querer tirar os Beatles dos Estados Unidos de qualquer jeito, quando o John Lennon disse que era mais famoso que Jesus Cristo, né? Fundamentalismo cristão. Exatamente. Lá, tá. Mas era. E o Ed Sullivan fazia um programa de música, mas bastante humorístico, tanto que ele não chamava o Ringstar de ring, chamava de bongo, né? Vem pra cá, bongo! Olha o bongo ali em cima. Era engraçado, mas... Foi uma fórmula muito copiada nos anos 70 e 80 aqui no Brasil, né? Com o Barros de Alencar, Chacrinha... Só que lançavam artistas que viraram cult depois, né, cara? Biafra. Pegava só a podreira. Giliard, Elimar Santos. Então, e esses programas, eles lançavam os artistas que realmente o apresentador acreditava que eram bons e tal. Diferente de hoje, que o cara tem que pagar pra tocar, né, cara? Dizem que pra você se apresentar hoje no... você paga algo em torno de 80 mil reais, né, cara? Eu já ouvi falar isso aí também. É. Mas assim, até que ponto essa grana tem real retorno pros caras, assim? Sim, velho. Olha, cara, eu acho que tem, cara. Exatamente. E aí ele vai acabar participando sem pagar dos outros que vão convidá-lo. Vamos aplaudir! Cara, de uma coisa é certa, todo programa de auditório faz sucesso, cara. Ah, faz. Olha o Leão lá pra você ver se faz sucesso. O Leão passava... Leão Livre. Passava 3 horas da madrugada. Opa, né? É de banana? É. Então, mas aí... Então, mas aí, cara, já não é culpa do programa em si. Culpa é de quem faz a grade de programação, culpa cara. Culpa do montão, né? Não, porque a galera gosta de programa de auditório. Mas por que o povo gosta tanto, assim, de programa de auditório, cara? Eu acho que o público acaba se sentindo meio próximo, né? Participando do programa. É só ver esses de pergunta e respostas. Você tá junto com a pessoa tá lá torcendo. Não, escolhe o A. É verdade. Tem até um programa agora. O B. Mas tem um programa que tá passando atualmente, apresentado pelo Roberto Justus, lá, o 100 contra 1. Cara, é bom aquele programa de pergunta e resposta, você se sente próximo, você se sente participando do programa. Eu conheço 5 contra 1. Eu gosto desse programa só, a sós. Passa meia-noite. Mas com plateia? Com plateia. Swing. Mas assim, acho que o programa faz sucesso, há várias motivações para um programa fazer sucesso. Acho que a principal é mostrar o povo participando, né? Você pega, tem show de talentos, e o modelo mais recente é o Se Vira nos 30, do Faustão. Pessoas toscas. Histórias comoventes, sempre tem aquela história da menina que perdeu os pais, ou que voltou a andar, ou a casa que reformaram para adaptar para uma menina que anda de cadeira de roda. Aquele cara que tem um problema na cara e eles colocam no ratinho. Não, mas você lembra uma vez, cara? Porta isso aí é aquele cara, ratinho. Não, ó, o Raul Gil, com um show de talento, então mostra o povo. Gugu, cara, eu lembro do Gugu uma vez que ele se fantasiou de mendigo e ele foi pra praça. Você lembra disso? Lembro. E aí o que acontece é que ele foi num restaurante popular que tinha lá, que era R$1, um almoço bandejão. Inteiro, bandejão. E o Gugu tinha 70 centavos. centavos, 60 centavos de moeda no bolso. E ele pediu pra um cara que tava na frente dele, na fila pra comer, e o cara dividiu a grana que ele tinha, que era também centavos, na metade, pro Gugu. Mendigo também. O mendigo dividiu a grana. O que o Gugu fez? O Gugu foi atrás do cara, comprou uma casa pro cara. Fez amor com ele? É, não, deu um banho de loja no cara, inclusive encontrou a família do cara no Nordeste. Como que é um banho de loja do Gugu, cara. Zé? Um banho de loja do Gugu? É. Um banho de loja é dar roupas novas pra ele, maquiagem, corte, barba, cabelo, bigode e amor. E remendar as... Sexo. Exatamente. É isso, por quê? Porque é uma coisa da história comovente. E aí o povo, é claro, por mais que o povo não passe aquele tipo de necessidade, por perceber que é a população mais humilde que tá sendo colocada como primeiro plano ali do programa, aquilo atrai público de uma forma suave de sensacionalismo. Exatamente. Porque aí o povo sai na rua assim, você viu onde Gugu? Ele é bom. É uma forma sutil cara, de sensacionalismo. Eu não quero aqui, cara. Porque assim, gosto, né? Cada um tem o seu, mas por exemplo, essa ideia, o Luciano Huck, cara... Tem gente que nem prega, tem gente que nem prega. O Luciano Huck é um cara que tem feito isso, né? Porque ele pega alguém que tá em dificuldade financeira lá. Eu acho isso exagerado, mas ele faz o quê? Você tem que acertar 40 bolas na caçapa aqui da sinuca aqui pra ganhar 10 mil reais. Que pra ele é uma micharia, ele faz o cara passar vergonha em público ali, às vezes por não conseguir. O cara erra a última bola. É um sensacionalismo? Leve, mas é. Ou bota um cara lá super humilde, tímido. Você vai ter que imitar o Roberto Carlos e o Elvis aqui pra, sabe, uns negócios pegar assim? Pegar seu carro de volta. Pra pegar seu carro de volta. É um negócio que é complicado, cara. Então, mas assim, a gente questionar da motivação do cara é uma coisa, mas essa fórmula não é nova. Não é nova, eu tô falando. Mas por isso que esses programas fazem sucesso há 60 anos, porque as fórmulas são as mesmas. Se você pegar aquele lance da casa mesmo que ele faz, não é novo. Falar nisso, o lance da casa do Gugu, sensacionalismo leve, começa às 6 horas da tarde, vai até umas 3 da madrugada o cara construindo a casa, ele mostra em tempo real o cara construindo a casa. Além do povo agindo com performance ou com histórias comoventes, tem esse negócio também de mostrar o povo se transformando. Então tem o reforma minha casa, reforma meu carro, dia de princesa, antes e depois, transformações extremas, conserta minhas pregas. O que tem de... Tem mais programa desse do que o George Foreman. O Gugu já fez isso aí, a Eliana faz hoje, o Luciano Huck faz de todas, né? O Luciano Huck reforma a pessoa, a casa e o carro. O Rodrigo Faro, gente, o Rodrigo Faro apresentando programa de auditório, tem um, né? Cara aqui, Netinho de Paula, cara, tem que reformar a cara das mulheres. O Tosco Chanchada vai lançar uma também, cara, que é mudança de sexo, cara. Começa com conserta minhas pregas, né? E depois o cara chega lá pro Gugu, Gugu, eu vou parar de dar o cu, né? Aí faz o antes e o depois, tira a foto daquela loca de 5 centímetros. Vê a bitola que tá, né? De 5 centímetros de diâmetro, depois mostra os caras costurando e coloca aquele negócio imenso, depois um negócio pequenininho, fala, ó, tá vendo? Ele vai voltar a ser macho, que não sei o que. Olha aí o cu dele! Olha como é que tá o cu dele! Fechou! Aí ele sai na rua, no caminhão dos bombeiros, mostrando o cu assim, pessoal, tá fechado de novo, você entendeu? Só faltou isso. Recebe a chave da cidade. Não, imagina no o cara... No cu, né? O cara enfia o cu. Imagina o cara, né? Mostrando. Não, dá uma conferida aí. Vê que tá tudo ok agora. Mostra o cu pra gente. Olha o que é o dentro. Uma coisa que eu acho um mistério que vem a essa minha cabeça. Medo, cara. Agora maldita, medo. Cara. Sim. Tem esses programas aí que pegam essas... Mulher meio... Acabada. Não, meio acabada. Estragada mesmo. Meio estragada. É atropelada tal, por um... E faz um super... Não, sim, mas antes de começar, eles fazem a mulher bater concreto no sol uns 3 dias seguidos. Meu, não é possível. Pra piorar. Não é possível que a mulher é daquele jeito, cara. Não tem, cara. Cara, dá a impressão que a mulher pegou fogo e apagaram com um pouco de beisebol. Então, vai vendo. É que agora eu só consigo imaginar assim, 3 japonesinhos vindo do campo. É meio drugs assim, né, cara? Você tá assistindo muito Laranja Mecânica, cara. Cara, aí imagina. Aí os caras vão lá, dá um trato na mulher, ela fica sensacional. Aí ela volta pro beco onde ela mora, pro marido tosco, pinguço. Exato. Cara, ela não se mantém daquele jeito 3 horas. Não dá, cara. Porque na hora que ele chegar, o marido já vai pedir pra ela lavar uma roupa, então, fazer já, o almoço já foi, e puxar a água da garagem. Não, imagina a mulher toda bonitona, assim, limpando o banheiro, aqueles banheiros toscos. O Rodrigo Faro, ele fez isso daí esses dias, só que ao contrário. Se mandar um trato no meu marido. Ai, cara. O marido da mulher parecia o demônio, cara. Você viu isso? Cara, tinha 3 dentes na boca. Você viu isso? Tinha. E um do... Ó, tinha mais. O cara falava subiando, né? Não é um exagero, não. Realmente eram 3 dentes. Mesmo? Eram 3 dentes. E diz que dois... Dois em cima e um embaixo? Assim? Era assim, cara. E parece que 2 doía ainda. E o outro... Nossa, o outro, outro servia pra descascar laranja. Aí diz que o sonho do cara, lata, o cara, né? Diz que o sonho dele era poder comer picanha. Que é isso, cara? Ele ia na churrascaria, botava picanha na boca e ficava chupando. Cara, então nesse caso, tem que lançar aí um quadro chamado Mate Me, por favor, cara. Somebody kill me. Eutanásia, né? Cara, é verdade. Não, é, morrer e nascer de novo, né, cara? Não, porque você imagina o cara, meu, ir num restaurante. Imagina a esposa desse cara. Vai no restaurante do cara, os caras pedem uma carne, ele bota na boca e fica chupando a picanha. Só vai botar aquele negócio branco de novo no prato, cara. Só o caldinho, né? Só o caldinho. Chupando a picanha. Olha que nojo. Cara, agora imagina assim, os caras dão um trato no cara, bota uma dentadura nova no miserável, aí o cara já sai dando risada pra todo mundo no boteco. Arranja confusão, vai o cara lá dar um soco. Aí fica, deixa ele com dois. Eu voltei a minha vida de merda, né, cara? É, cara. Droga, só são bros que dói. É. Não, porque é a mesma coisa, você para pensar, a mesma coisa é pra casa e pro carro, né? Porque eles vão lá e reformam a casa da pessoa. Pois a pessoa, cara, vai ter que manter a casa com salário mínimo, cara. Cara, os caras vão querer subir o valor de IPTU, cara, não vai ter como pagar. É, você tem que vender. Nossa, faz isso, cara. O cara tinha uma Brasília que ele usava pra vender fruta, sei lá. O Luciano Huck pega e me enfia uma roda aro 17 no carro do cara. Meu, um pneu desse custa R$800, cara. Por exemplo, esses negócios do Faustão, que o cara ganha toda a mobília de uma casa. Sabe, sei lá, se ele vai conseguir manter a casa e ganha um monte de eletroeletrônico. Se ele ligar tudo, ele não paga conta de luz. Isso é exagero, cara. Verdade, né, cara? Verdade. Você entendeu? Às vezes a pessoa é tão humilde, então é complicado esse tipo de assistencialismo. Aí, longe de querer fazer julgamento político aqui, mas tem muita gente que reclama desse tipo de atitude, porque compara, por exemplo, com esse Fome Zero do Lula aí, que ele dá dinheiro pro povo, entendeu? Ele é o Bolsa Escola, né? Que é aquela velha metáfora, né? Ou você dá o peixe ou você ensina a pescar, né, cara? Então você dá um negócio pro cara. Eu dou a vara. Sério, mas é não é pegar lambari. Eu dou um samburá também. Só se de repente a atitude do cara é falar assim, ó, você tá na merda, eu vou dar um jeito e o resto é contigo. E de repente o cara vai nessa motivação, ó, do jeito que você tá, piorar você não vai. Então a gente vai dar uma força pra você, dar os primeiros passos, aí depois é contigo. Eu tenho uns que os caras até arrumam um trampo pro cara. É, não, então. Aí você faz alguma coisa decente, né? Porque você fala, ó, te dou assim, ó, R$5.000 pra você começar a sua vida. Não é assim, cara. O cara compra tudo de tocha. 4 mil ele compra de pedra. Compra de tocha. Né? O resto ele compra um cachimbão. O Netinho, ele fazia um lance muito interessante, que era, não sei se era no início, no final do ano, ele juntava assim, depoimentos e tal das pessoas que ele ajudou o ano todo e via qual que era a situação atual da pessoa. Então tinha pessoas que mudaram de vida, tal, conseguiram pagar as contas, algumas até montaram o próprio negócio, mas tem outras, cara, que voltaram, assim, por exemplo, quem tava nas drogas e o cara deu uma força, deu um emprego, o cara largou o emprego, voltou pras drogas e tal. Se ele mostrava esses contrastes aí pra ver que o programa, ele não era em si, assim, milagroso, né? É. Algumas pessoas precisavam de um empurrão inicial pra se virar e outras nem assim. Nem com isso. Nem com isso. Não vai, cara. Não vai, cara. Um empurrão pra cair no precipício, assim, morrer logo que não pisar. Um pisão na mão, né? Não, mas assim, gente, tá falando aqui, ó, de história do povo, mas outra coisa que faz programa de auditório dar certo é colocar aquilo que o povo não é, né, cara? Então, músicos famosos, atores, Faustão faz isso demais, modelo. Puta, né? Cara, que pé no saco que aquele negócio que conta a história do ator, que vem depoimento dos amigos, da família, e fala e o cara chora no palco, cara. Arquivo, é um pé no saco aquilo, é velho. E o duro que às vezes põe pessoas, você vê a cara de constrangimento do ator, porque de repente ele fala, Eu não lembro esse cara. Mas a gente tem favelado, né? A gente tem uma prova viva disso, porque tá mais do que na cara, são as eliminações do Big Brother. Verdade, quando cara. Chama toda aquela galera lá pra torcer pela pessoa e fantástico. Tal. Fala, ah, vai ver agora sua família. Aí mostra lá, o cara ele fica procurando, tem hora que ele fala... Ele acha três, né? Cara, os caras do Pânico lá conseguiram entrar na eliminação da Tessália, e o cara do Pânico ficava abraçado junto com a mãe da Tessália lá, e aí, ninguém nem sabia cara, que era o cara. Eu vi uma muito boa, uma dessa eliminação. Eu não lembro quem que era o participante do Big Brother. Tá com a puta televisão. Era o Pampam, não era o Pampam? Puta televisão, né? Filmando a família. O cara veio apontando papai, mamãe, titio, titio. Eu não conheço. Oh. Essa plateia aí do Big Brother, eles ganham acho que 30 cruzeiros e um cachorro quente. É, e um cachorro quente. Vale o show, né, cara? 30 cruzeiros. Não, é verdade. Eles ganham 30 e um cachorro quente. Ah, o cachorro quente vale. É, né? Alguns programas é. Só no toco do braço. Do Rodrigo. Cara, você lembra, por exemplo, quando o Gugu trouxe o Van Damme? Ele foi dançar com a Gretchen. De pau duro. De pinto duro. Nossa, isso eu lembro. Se fosse o perna, saía do ar o programa. E o pior é que o Gugu ficava apontando e colocando a mão praticamente no pinto do Van Damme. Olha aqui. Olha o pinto dele. Olha o pinto. Olha só que você cara. Dá a impressão que o Gugu nunca viu um pinto, outro, né, pinto. Cara? Assim, é, ah, não. É duro. Não, mas já viu, né? O do Van Damme deve fazer aquele... dá um voador helicóptero. E quando o Gugu fica meio emotivo? Agora, gente, tu pode dizer que o Van Damme está excitado. Veja que cena, o pinto do Van Damme. Brincadeira, meu! Uma fórmula infalível quando o programa você vê que não vai de jeito nenhum... Mulher. É colocar mulher. Colocar bunda, cara. É. Cara. O Pânico, eles falaram, o que a gente precisa pra ter audiência? Precisa ter mulher. Mas só que ela não vai ter função nenhuma aqui. Mulher samambaia. Mulher samambaia, cara. Ela passava o programa inteiro segurando uma samambaia só pra aparecer a bunda dela, cara. O pior é que tinha um homem samambaia também. Um homem bambu. O homem bambu, só que daí ele foi... Aí ele foi montar um podcast, né? Tive que explicar pra um aluno, um pessoalzinho, uma classe de primeiro colegial, o que que era a Rita Cadillac, porque tinha um exercício que citava. Falei, gente, a Rita Cadillac é nos anos 80 o que é a mulher samambaia hoje. Você vê como a coisa não muda. Mal comparando é isso, aí todo mundo entendeu na hora, porque a metáfora é isso aí, cara. Meu, é mulher pelada aparecendo e fazendo graça há 30 anos, né, cara? Oh, mas muda. A Rita Cadillac fazia umas pornochanchadas legais, cara. Eu tenho que saber que ela parou de fazer as chanchadas, porque eu sou com os pornô, é, o cara comendo a mina de pinto murcho, né? Cara, tenho curiosidade em saber qual que era o topo, assim, de pontos no Ibope quando mostrava a banheira do Gugu, cara. Os ginecologistas iam em peso assistir, né? Porque não... fazer isso. Principalmente tudo, o né? Delas lá, né? Peraí que eu não vou cobrar essa consulta, eu vou ver por aqui mesmo. Essa época da banheira do Gugu foi quando teve aquela briga mesmo, Faustão-Gugu, quando colocaram o latininho, vocês lembram disso? O sujeiro erótico. Nossa, cara. Então foi no auge. Danny Boy. Eu era menorzinho ainda, o Faustão, olha! Olha o latininho. Que bonitinho. Aí apareceu até na Veja, esse Mundo Cão. Puta merda, é mole, meu! Programas musicais mesmo, de lançar galãs, músicos de paletó e gravata, bonitos. Nossa, cara, como cheirosos. Chama aquele ator que tio Luiz Miguel. De cantar o Maurício Matar, cara? É, esse aí já é mais recente. Aquele? Nossa, tem aqueles, cara. Né, cara? Porque tem o Naim. Dado Dolabella também. Puta, né? Dado Dolabella, cara. Esses são os recentes. Eu sei dos roots, cara. Luiz Miguel, o Naim, Luiz Miguel, o Biafra. Do coração. Uma fórmula muito usada é colocar criança também, cara. Criança e briga. Principalmente crianças prodígio, né, cara? Puta, eu tenho um ódio de criança prodígio. Cachorro. Criança tem cachorro. Que ser criança, exatamente. Cara. Criança tem que brincar na terra, criança tem que... Pegar bigeográfico. Pegar bigeográfico. Tem que ter barriga d'água. Nariz correndo. Fimose também. Sentar dentro da privada da descarga. Nossa, cara, jogar o papagaio na descarga. Colocar o gato no micro-ondas. Cara. Brincar de médico, né, cara? Pegar o pai e a mãe fazendo sexo, sabe umas coisas assim? Não, isso é ser uma criança normal. Normal, cara. Né? Então, agora, botar criança pra fazer papel de pequeno adulto, cara, eu tenho cara, um ódio. Eu tinha ódio daquele jacarezinho, cara, do Mini-chan. Não é Mini-chan. O que é? Era molecada. O nome do bagulho. Não, mas era o Mini-chan. Era o Mini-chan. Foi lançado no programa. Foi lançado com o Mini-chan, mas quando começaram a lançar disco, era um molecada. Não, então, aí vira um mini-adulto, as meninas hoje devem estar nas brasileirinhas. Não é possível, cara. É. Esses dias teve... Vale a pena fazer uma pesquisa e ver quantas são aquelas meninas, né, cara? Não, esses dias passou na TV a reunião, o Revival. Reunion. Molecada Revival. Cara, eu vi o menu do Reunion, cara. Cara, nossa. Eu vi uma gravação recente com o pessoal do Carrossel, cara. Ah, eu vi isso aí. Boa, Maria Joaquina tá sensacional, cara. Maria Joaquina, Cirilo. Não, Jaime, não, Cirilo. Não, mas a Maria Joaquina, cara, sim. Mas assim, ó, vou falar. Não, o Cirilo, boca, Cirilo virou o Kid Bengala. Olha o Cirilo enchendo o saco. Eu sempre achei mexicano um povo muito feio. Muito feio. E eu assistia Carrossel e depois eu via a menina que isso fazia é Maria romântico. Joaquina. Ela fazia a filha da Thalia numa das novelas. E ela era uma menina linda. Linda, linda. Aí eu descobri através desse revival aí que, na verdade, os pais dela são poloneses. Então ela é uma polonesa. Por isso que ela é bonita. Porque mexicano bonito é um negócio. Não, cara, mas não, as meninas do Rebelde. Agora. Pode pegar. No Rebelde deve ser uma Rebelde, filha de americano, cara. Outra filha de mexicano. Lembra o mexicano bonito, cara? Cara, e é foda, né? As minas do Rebelde, assim, se olha, elas já têm cara de quem gosta de rola mesmo, né, cara? É. Cara, é incrível, cara. Mas até os caras, né? É verdade, é verdade. Eu gosto bastante quando o Hendrix vem aqui, porque é um grande conhecedor da cultura trash, opa, né? Opa, opa, eu Hendrix, gosto do... fala aí de alguns apresentadores aí, mas apresentador daquela linha tosca mesmo. Oh, aí, lado fala B mesmo, lado B do bagulho. Lado que não B, vinga. Cara. É. Ovo Choco. O Ed Banana. O Ed Banana foi um deles, cara. Eu lembro, cara. Você lembra? Quando o... O terno dele da cor do seu microfone. É verdade, é verdade. Uma tentativa tosca de ser igual Máscara. É verdade. Podia ver e tinha... Puta merda! Agora então, que eu lembrei as Bananetes. Ele era o Chiquinho meninos. Da Eliana. Era o Chiquinho da Eliana. Que nossa, foi um dos bozos, cara. Né? Foi um dos bozos. Puta, que sério, esse é um dos apresentadores que nunca deu certo em nada, cara. Mas eu acho que no caso do Ed Banana, eu acho que não é culpa dele, cara. Sabe? Porque eu acho que o cara sabe que ele não tem a pegada, mas o nego fica, não, faz aí, cara. Faz então, aí. Mas sabe por que começou o programa do Ed Banana? Porque foi aquela época que o Ratinho saiu da Record e foi pro SBT. Aí colocaram o Gilberto Barros pra fazer o Leão Livre. Boa e noite, também começou, Brasil! Começou a ficar tão pesado que... É lógico, aí, é Roberto aí, Barros. Né? Aí você vai uma buzinha do Chacrinha. Abelardo Barbosa. Aí colocaram... Abelardo Barbosa. Aí tiveram, pela classificação do programa, colocaram depois das 10h30, sei lá. E no lugar, inventaram um programa lá tosco, é de banana. Uma das juradas era Maria Alcina. Caralho, então. Nova. Só que, por incrível que pareça, fazia mais pontos do que várias outras emissoras. Chegava a ficar em segundo lugar, cara. Pelas estatísticas lá que eu vi depois. Tá, só que não... Não, peraí. Ele deu essa quantidade de bope no primeiro e segundo mês, enquanto era novidade, sim, cara. Depois sim. Quem que aguenta a mesma coisa toda semana, cara? É igual, é tudo igual. Mas é que a Globo também não investiu muito em programas de auditórios depois dos anos 80, assim, né, cara? É, mantém só, mantém só, sempre os mesmos, mas também né? Quando investiu, foi o fracasso também, cara. Investiu naquele... Não, peraí, cara. Do Thunderbird. Não, tá. O programa do Thunderbird, não, o programa do Sérgio Malandro. Não, tudo bem, mas, cara, a gente tá falando de Faustão e Luciano Huck. Como é que é um fracasso, cara? O Faustão não é um fracasso. Sabe por que eu falo que não é? Porque é o seguinte. Você consegue se lembrar da programação da Globo antes do Faustão fazer o programa? Ele não tinha nem substituído, cara. Não, ele substituiu o Chacrinha. Foi uma sequência. Não, então, cara. Faustão, no domingo. Foi. O domingo. Foi na mesma... Não. O domingo. Foi. No final dos anos 80, o Chacrinha morreu e entrou o Faustão. Então, um programa de auditório domingo à tarde na Globo já era uma coisa antiga, cara. Não, o Chacrinha passava no sábado. É, cara. Passava no sábado. O domingo era do Silvio Santos, na Record e na TVS. É. E a Globo só passava Águia de Fogo, Top Gun, séries, né? Tudo bem, mas era só seriados. Tudo bem, eles só trocaram seriados. Pro domingo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara. Já tinha um programa de auditório no final de semana na Globo, que quando o Chacrinha morreu, eles colocaram um outro, que é o Faustão. Trocaram o dia. Ah, não, sim. Cara, mas então, o Faustão tem todos defeito aí que tá. Mas ele dá audiência, o cara não, é bom, não, não, não, mas peraí, aí que tá, Nicolau, não é que não. Ele é chato, os roteiristas tornam aquele programa insuportável, porque quem assistiu o programa... O padrão Rede Globo, cara. É, porque quem quando assistiu ele fazia... Perdidos na Noite... Exatamente, isso que puta eu falava. Puta que pariu, cara. Ô, Perna, depois pega o vídeo aí do Perdidos na Noite e coloca aí pra gente. Meu, era um show de improviso, tinha dois comediantes lá, o Tatá Escova, que eles roubavam a cena, cara, roubavam a cena. O vídeo do Gugu cantando no programa do Faustão, quando ele ainda era da Bandeirantes, é sensacional. E ele colocava bandas tocando ao vivo mesmo, foi um dos primeiros... Pelo menos nos anos 80 que eu lembro, assim, que colocava a banda realmente tocando, não era fazendo playback, não. É, o Quem não. Sabe faz quem ao vivo, então, né? Foi surgindo daí. Não era igual o Menudo que ia lá, só com o prato da bateria, o cara da bateria. E o guitarra até quatro. O polegar, cara, né, cara? O cara fazia virada no prato, no ar, no air drums. Air drums. Cara, mas a guitarra teclado é um instrumento muito... Bizarro, cara. É muito louco. Eu acho legal, eu acho legal, cara. Cara, é um estilo sensacional. Mas quando você é criança, você quer ter um negócio desse. Depois você percebe que é a coisa mais idiota do mundo, né, cara? Mas quando você é criança... Ah, mas é que no caso do Faustão, cara, assim, não teve muitas modificações no programa. Acho que o povo assiste também por falta de opção, cara, sim, hoje, sabe? Porque há quanto tempo tem o Arquivo Confidencial? Se a gente for pegar quando o Faustão começou, que tinha o Sexolândia, antes tinha aquele negócio que era um quiz lá sobre vídeo, filmes, alguma coisa assim. As Olimpíadas do Faustão. As Olimpíadas do Faustão, cara. A única coisa que perdura até hoje são as videocassetadas. Verdade. Desde o começo. Então, e as mesmas, né? As mesmas até hoje. As mesmas, né? É aquele macaco puxando a camisa do moleque, né, cara? Lembra daquele? E a narração também, olha a sogra caindo, ô, louco! Ô, louco! Olha, aí aparece uma gordinha e fala, olha, trouxeram a prima do apresentador? Já falei pra prima e não vi no programa. Mas engraçado, você olha as datas das filmagens amadoras, tá 1981. Olha, cara, mas na moral, é uma bomba do caralho você cuidar do... O programa do Faustão dura o quê? 5 horas, mais ou menos? 4, 5 horas? Na verdade, começa às 3 e vai até às 8, só que 2 horas jogo, para o futebol, né? Então são 3 horas de programa. O programa de auditório mais longo da televisão brasileira era o programa do Bozo, que era auditório, mas com crianças, né? Verdade, cara. E começava às 8 da manhã, terminava, tipo, às 3 da tarde, 4 da tarde. Coitada com a molecada. E por isso que tinham 3 ou 4 Bozos, né? Só que lá não dava conta, né? Por mais 45, né, cara? Alô, Bozo! Vai tomar no cu! O quê? Tomate cru? Que isso, cara? Bozo é clássico, né? Assim, na... Ah, mas era foda, né? Inclusive foi no Bozo que começou o Chaves, né, cara? É, verdade. Chaves era no México, cara. Caçulinha, essa música você sabe pra quem que é, né? Então tá certo. Um outro apresentador que eu acho tosco é aquele Ney Gonçalves Dias, cara. Ele começou na TV Mulher. Até lá, ele ainda tinha uma certa notoriedade. Quer dizer, a chance de dar certo um programa apresentado por um homem na TV Mulher... Não, ele era coadjuvante. Né, a apresentadora era Marília Gabriela. Ah, tá. Né, que era a âncora. Que é outro homem. Né? Que é outro homem. Ué, cara, mas você quer mais picareta que o Miele, cara? Pô, esse é canastrão. Esse não. O Miele é roots, cara. O Miele é roots, é style. Ele apresentava bebaço, mano. Não, com o copo de uísque aqui, o cigarro. No olha, tabaco. Vamos para as garotas tutti-frutti. Ah. parece um alemão falando, fica ligadinho. Cara, é por isso que eu fico olhando essa molecada dos anos 90 e eles não têm referência nenhuma, né, cara? Nenhuma. Eles não pegaram a época do coquetel, cara. Os caras conheceram assistindo Mara Maravilha. Pô, Mara Maravilha, quando ela fez aquele clipe de índio, ela aparecia com os peitos de fora. Só com os cabelos no peito. É, então, pô, ali foi cabelo no peito. Cabelo no peito é triste, hein, cara? Cara, na minha casa, a gente chamava o coquetel de coqueteta, cara. Olha só. Não, era o coqueteta. Pô, eu cheguei a escrever uma carta pro coquetel, cara. Verdade? Pro Miele, eu mandei, cara. Que verdade, desgraça. Cara, mas nunca leram minha carta. Ô, eu já escrevi cartas pra programas tossos, cara. Idiota! Verdade. Idiota! Mas é um cabaço! Daqui a pouco... Filha da puta! Daqui a pouco... O Gugu na minha casa com o Hendrix, cara. Reforma minha cara. O Hendrix lá, não trato no meu marido. Mas uma carta minha já chegou a ser lida no programa, cara, da TV Cultura, cara. É, isso é verdade. Isso eu vi o vídeo, é verdade. Atimbula. A gente não pode esquecer de falar do pai dos pais, né? O pai de todos os apresentadores. Esse já foi, já teve um podcast. Tem que falar do SS, o senhor Silvio Santos, né, cara? O Abrava. Bruta, né, cara? Assim, pra mim, o Silvio Santos é um gênio porque ele conseguiu dar o maior ibope fora do SBT, que foi quando ele foi sequestrado, que a Globo ficou passando em tempo real, e no Carnaval, quando ele desfilou, a Globo teve que mostrar em horário nobre, e ele lá, oi, ai, foi a tradição, né, fez um desfile homenageando o Silvio Santos, e tava toda a equipe do SBT, né, num carro ia a Hebe, no outro o Gugu, e eles iam ser entrevistados pela Globo. Sim, e aconteceu um problema ali, que a Globo queria colocar essa escola de samba em primeiro lugar, que ainda tava no horário da novela, pra justamente não ter que transmitir. Mas, como é sorteio lá, foi a quarta ou quinta escola. Que é o que dá mais ibope, né? Que é uma hora da manhã ali, exatamente, né? Exatamente, então... exatamente. Eu lembro da Hebe nesse dia, apareceu o Drácula de Bram Stoker. Foi uma das vezes que mais apareceu o Lombardi. É verdade, né? Porque ele apareceu... Mascarado, né? Com a máscara. Só a sombra dele. Cara, e olha, sinceramente, se o Silvio Santos se candidatasse de novo a presidente do Brasil, eu votaria nele e eu não falo isso da boca pra fora, não, cara. Porque, meu, já é pra quem seria o vice-presidente do... Lombardi. Cara, o Lombardi. O Rock. O Rock. tipo rock, né? Okay. Não, ministro da mecha. O Silvio Santos, ele tem aquela parada de Midas mesmo, né, cara? O que ele põe a mão vira ouro, cara. É incrível. Ah, ele não é, gênio, cara. Ele é um excelente administrador, né? Manja muito. Ele é um cara que, se ele conseguisse realmente uma presidência do Brasil, cara, ele ia dar jeito em muita coisa por aqui, cara. Quando ele se candidatou, ele teve que abrir mão da candidatura porque ele era proprietário de veículo de comunicação, né? Isso é inconstitucional e tal. Ele acabou não conseguindo. É bom que ele paga o FMI do dinheiro dele já, né? Eu vou quitar essa merda. Tá certo. Não, faz 200 anos que essa porra atrapalha o Brasil. A partir de agora a gente não deve mais nada. Vou comprar essa porcaria, esse tal de FMI aí. Vou pagar tudo em produto da Jequiti. Produto das casas tá Macavi, lembra? Tapeçaria chique. Tapeçaria chique, cara. Deixando um pouco o gênio de lado, eu falo dos outros grandes, né, cara? O Chacrinha e o Bolinha, né, cara? O Bolinha eu acho que foi um cara muito injustiçado, cara. O Bolinha se vestia, também... ele se vestia muito mal, cara. Cara, mas era um estilo. Cara, era parecia, um, sei lá, cara. Não, parece aquele tiozão bêbado. É? Ele parecia presidente de escola de samba, né, cara? Verdade, a camisa aberta. Picheiro, assim. Parecia picheiro, né, cara? Cara, o programa do Bolinha tinha o pior balé que eu já vi. As meninas dançando, parecia o... Aquela que não dava risada, lembra? É, essa aí não é o Chacrinha, não. Não, era não, do não, Bolinha. Era do Bolinha tinha uma mina que dançava, parecia o Daniel Samp pintando a cerca. Era só assim, só. Só... Oh, mas a abertura do programa do Bolinha era demais, né, cara? Bolinha. De você entrar na linha. Oi. Porra. E as transições de um bloco pro outro, assim, cara? Porra. Nossa, era muito bizarro. Era no programa do Bolinha ou do Chacrinha que tinha roda, roda, roda e avisa. É hora. No tupu, comercial. Pô, sensacional. Aí ficava Chacrete lá. Alô, alô, Terezinha. Nossa, vocês estão velhos pra caralho, né? Ó, tinha os discos, né, ó. Umas bandas toscas que o Chacrinha lançou, cara. Foi lá que eu vi pela primeira vez. O Supla e o Tóquio, né? É, então, mas vira cult, né, cara? 20 anos depois virou. Vira cult, né, cara? O RPM. O Sidney Magal não apareceu num filme lá na Inglaterra, lá? O quê? É verdade. O Jean Charles? É. Aquele filme Jean Charles. Sidney Magal tocando na Inglaterra, que não sei o quê. Vamos! Quero vê-la sorrir. Cara, comigo! Ai! Cigana Sandra Rosa Madalena. Para com isso, cara. Que Sidney Magal fumou 1 quilo de maconha. É. Ah, tá muito louco. Se a gente for ver também, já que tá falando de apresentadores aí que são fodas, cara, eu considero também o Celso Portioli pegando a bomba, né? O cara, ele teve que substituir vários ícones, se for ver, né? Do canal. E o Rodrigo Faro, cara, eu acho que eles levam legal, assim, os programas. Eu acho que são caras, assim, que tem a pegada de apresentador mesmo. O Celso Portioli é um cara também que eu acho, assim, que ele é meio subestimado pelas pessoas, assim, mas ele começou no rádio. Ele tem uma puta capacidade, uma puta capacidade de improviso. Ele é um profissional de primeira e quem foi o mestre dele? Sirvo. Alborguete, cara. Ele era da equipe do Alborguete. O Celso Portioli foi um dos primeiros caras a falar na televisão assim, ó, o Ratinho, ele não faz nada de novo. Ele copiou o Alborguete. Eu entendo o que vocês falaram sobre o Celso Portioli, até um pouco menos, mas também entendo o esquema do Rodrigo, mas é que eles não têm cara daquilo que eu considero um apresentador de auditório, que é uma pessoa que é cômica. Porque antigamente, o apresentador de programa de auditório era uma coisa cômica. Pra pegar todos eles, cara, o Silvio era comunicador. Cômico, era um comunicador, era um animador, o Silvio, o Bolinho, o Faustão no começo, o Chacrinha. Você vê hoje, cara, eles são pessoas, assim, que seguem um padrão de beleza. É, os caras eram o show, né? E não o show... Então os anteriores, cara, são meio caricatos. Exato. Hoje é um negócio padrão. O Rodrigo Faro era ator de novela. O Celso Portioli nunca foi isso, mas ele é um cara bonito, é um galãzão. Rodrigo Faro era do Dominó. Antes disso. Aí você pega, cara, no domingo à tarde você tem a Ana Hickman, cara. E a Eliana. Sabe? Estereotipou. Você tem que virar a televisão widescreen de lado pra ver a Ana Hickman inteira, né? O que eu tô querendo dizer, assim, o que me incomoda é isso, é que antes eles eram animadores, eram pessoas que tinham veia cômica. Povo. A Eliana é competente, mas ela é só isso, ela é uma apresentadora. Você acha, cara? Eu acho que sim. Eu acho que depois que ela colocou botox na boca, ficou parecendo um pacu, cara. Antes ela parecia uma piranha. É. Parecia um pacu. Que isso, cara? Não, cara. Se o Luciano Huck já papou ela, viu? Parece um tubarão também. Não, assim, se você pega, por exemplo, os padrões hoje, Celso Portioli, Angélica, Eliana, Ana Hickman, Rodrigo Faro. A Angélica apresenta aquele videogame. Ah, lá, aquela merda. Compara com a turma de antigamente. Meu, compara Bolinha com o Rodrigo Faro. Não, aí Chacrinha não. Com o Celso Portioli. Porque hoje até, meu, a coisa do politicamente correto e do padrão de beleza atinge até a cara dos apresentadores, cara. Até os comediantes. Você vê agora os caras, é os comediantes de hoje, o lance de stand-up, os caras tudo bonitinho, não sei o que, vê vê os comediantes antigos, aquele Alau. O cara é tosco, né, cara? O Mauro Maurício. O Mauro Maurício. É verdade, o Carito. Pra você subir num palco, pegar o microfone e começar a fazer piada, hoje, meu, você pega os caras, Rafinha Basso, a galera lá, por exemplo, do CQC. Uns carinha bonitinho, bombadinho, do caralho. Você pega antigamente a turma que fazia junto com o Chico Anísio a escolinha lá, cara, era um mais doente que o outro. Camarão é a mãe. É, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. É, um mais bonito que o outro, né? Aliás, né, outro lembrete pra geração 90, né, cara? Porque se eles odeiam a Zorra Total, eu espero que sim, né? Que eles deem uma olhada no material antigo de Chico Anísio. Então, olha lá, assim, a escolinha do professor Raimundo, se você assistir mesmo, assim, tem box tal sobre ela e tal, você vê que ali era uma escola de comediantes mesmo, cara. Ali formava comediantes, cara. Meu, porque o improviso ali, cara... Os caras que vieram do rádio, né? Dali, né? É, assim, ali, você vê como a geração dos 90 é o problema, né? Porque, por exemplo, a Bia, né? E a minha digníssima namorada nasceram nos anos 90, né? Eu e o Fernando ontem citamos o Raimundo Donato e elas ficaram olhando pra cara uma da outra com... Não sabia do que tava tratando, cara. Quem? Raimundo Donato. A gente fez esse bordão na mesa lá do boteco, lá olharam uma pra cada outra, não sabia o que tava acontecendo, cara. É, programas de auditório ou não, tinham vários bordões, né? Quem quer bacalhau? A Terezinha. Pega no meu pau. Receber. Quem quer bacalhau, daí ele pegava e tirava a calcinha da chacrete lá. Assim. tinha um que a gente falava muito na escola quando era moleque, quando alguém fazia uma proeza. Isso é incrível. Ó... própria música do Banquinho lá, do Banquinho. Que é antiga, né, cara? Vai levar 10 pau, da Cid Almeida. Sem cru-cru, né, do Sérgio Vassalho. Sem cru-cru, ele não falava do... É que ele fazia aquelas montagens toas que mostravam, ah, auditório. Naquela época nem tinha Photoshop, cara, ele já fazia... Verdade, olha só, né, cara? Fazia o Silvio Santos de nenezinho, assim, cara. Olha aqui, estou aqui com o Silvio Santos. Um efeito meio Chapolin, assim. Meio Chapolin, é verdade, cara, verdade. O Faustão aí não tem bordão, né? Ô, louco, meu! Não, tio. Esse aí ele é assim, ele é tonto assim. Não é um bordão. Ele tem bordão. Quem sabe faz ao vivo, os reclames do Plim Plim, são coisas clássico, dele, cara. Ele clássico. Tem um bordão, cara, que toda vez que vai qualquer comediante, qualquer cantor, é a maior personalidade do Brasil. Não, um bordão dele. É o melhor dele. Comediante dele. Do Brasil. Um bordão dele, tanto no pessoal quanto no profissional. É. Nossa, caralho, não. Verdade. Toda vez ele fala isso, cara. Cara, pegar a linha de comediante, que sempre vai algum lá fazer um showzinho e tal, toda vez ele chama o maior comediante do Brasil cara. E quando vai... No seguinte vai outro maior comediante do Brasil. Mas isso é natural, ator lá, cara. Um atorzinho lá, ele fala assim, é o maior talento da nova geração. Aí na semana que vem vai outro, ele fala a mesma coisa de novo. Aí tem outro também que fala, loucura, loucura, loucura. Olha uma vez, né, Olha! O Luciano Huck. Domingo! Ele, terminando o programa, ele falou assim, gostaria de agradecer aos presentes pela presença. É, não dá pra agradecer aos ausentes a ausência, né? Os ausentes pela presença. Tá vendo, cara? E eles são profissionais, hein? O Silvio Santos, ele começava a fazer programa meio-dia e até às 11 da noite. Tudo bem que era gravado e tal, mas assim, o tempo que o cara passava gravando tinha que ter, no caso, sei lá, o Liminha, o Rock, tem que ter alguém pro cara poder fazer o bate-bola ali, cara. É, exatamente. Isso é uma coisa importante e isso todos fazem, quando não coloca mulher pelada, né, claro, mas se você pegar, por exemplo, o Faustão, as partes mais engraçadas do Faustão de antigamente era quando ele ia zoar aquele câmera que não dava risada. O Gaúcho, verdade. Quando ele chamava o Russo, que tu tava segurando o microfone e botava na frente da câmera. O Russo, ele já nasceu com 112 anos já, né? É, não. Ele nasceu velho já, né, cara? Eu lembro. Do Renato Laranjeira, que era um câmera do Faustão, que eu não sei o que aconteceu com esse infeliz, Ele voltou pro mar. Ele parecia o Leôncio. Parecia o Leôncio do Pica-Pau. Meu, e assim, teve uma época que ele ia fantasiado. Isso que era mais engraçado. Eu lembro uma vez que ele foi de ovo de Páscoa. Ele ficou tão ridículo. Ficou tão ridículo, cara. Você imagina um cara daquele tamanho vestido de ovão de Páscoa com a câmera no ombro, cara. Ele é de bailarina. Era surreal, cara. Cara, surreal era o garoto Juca. Que era o assistente de palco do Bozo. Cara, cara. Alguém lembra no Faustão, faz muito tempo isso, que ele tinha um... Como chama aquele negócio que ele apoia os papéis dele? É púlpito? Né? Coiso. O pau. Na dúvida, use coiso. O púlpito. Que era um anão fantasiado de árvore, cara. Que tinha um... Que bosta. E o cara ficava andando pra lá e pra cá assim. Rock! falando do garoto Juca aí, que ajudava o Bozo, né, no palco. Sim, sim, sim. Esses dias eu vi não sei que canal aí, ele tava dando uma entrevista e a pessoa perguntando pra ele, né, como é que era o Bozo, não sei o quê. Não, o Bozo era legal, mas aí ele falou assim, só que um dia o Bozo brigou comigo. A entrevistadora falou, mas e aí, como é que ficou? Aí ele falou, aí tinha o sorteio, né, dos prêmios, e sempre sorteava, uma bola, não sei o quê, e o maior prêmio era uma bicicleta, e sempre tinha 6 telefonemas. Ele falou, naquele dia saíram, por coincidência, 6 bicicletas. O cara sacaneou o Bozo. Ele sorteou 6 bicicletas, que era armado o sorteio. Olha só. Qual que era o telefone? 2360873. É, cara. Oh, sensacional. Nossa, guerra. Aí eu ligava pra esse número, aí sempre falava, amiguinho, agora não dá para atender. Ligue outra hora. Era uma coisa isso assim. Isso quando o Hendrix tinha 25 anos. aí ele ouvia, amiguinho, não pode atender. Ele ficava em posição fetal, né? Queria voltar pro útero da mãe, né, cara? Desesperado. Tinha o garoto Juca no Bozo e no Sérgio Malandro tinha um dos mais bizarros ajudantes de palco, cara. Que era o senhor Cricri. Não sei senhor se Cricri, você lembra disso? Cara. Não sei se era anão, se era um gabiru, se era o pseudo-anão, se era o pseudo-anão. Só se cara... Pseudo-anão. Isso é demais. É um comediante. Só sei que eu tinha medo do senhor Cricri, cara. Pseudo-anão. Cara, eu não lembrava do senhor Mas Cricri, Mas sobrevive cara. Algum programa desses mais trash sem o apoio cômico, cara? Porque, meu, o Gugu não tinha no começo. Mas ele colocou o Liminha lá, que aproveitava também. Depois a gente vai discutir essa questão da plateia. O Liminha, ele dava um jeito da plateia se animar lá quando a coisa Nossa, tava... cara, mas o Liminha pra mim sempre foi péssimo. Ele era desgraça. Muito chato. Meu, o que ele era? Ele era um cara que se vestia igual criança, mas ele nem era doente mental igual o Sérgio Malandro e nem era inteligente igual o Chaves, cara. Ele era um completo merda, cara. Era um grandão bobão, né? É, não era. Mas ele quer de qualquer forma ser engraçado sacaneando alguém. Quer... Igual a gente. Não, sabe? Quase não. Mas a diferença é que a gente consegue às vezes. Não, mas sabe quem que é engraçado no programa do jogo? O Bira, cara. Simplesmente porque, meu, é isso, cara. Ele fica rindo, cara. O Bira é engraçado. Mesmo quando não tem graça, ele dá risada também. E você vê que aquilo é espontâneo. Não, ou então ele dá risada assim, porque tipo assim, bom, deixa eu rir, né? Porque senão... Vou salvar a piada do cara, né? Salvar a piada do cara, né? Alguns desses apoios cômicos, eles nem vieram com essa função, não era a finalidade. É o caso do Rock, por exemplo. Né? O Rock era um assistente de palco. Ele organizava as caravanas. Exato, mas devido ao seu porte físico extremamente engraçado, né? Ele passou a ser colocado na frente da câmera, né? E um ninho... parece a Marlene Matos, né, cara? O cara tinha um ninho de João de Barro na cabeça. Tenho certeza que ele era um motorista, cara. Ele é um mini Tim Maia, então, né? O Rock, ele não tem nada de engraçado, mas a cara dele é. Então, assim, e aí tem essa coisa também, por exemplo... Parece um Shimu, né? Parece o quê? Shimu. Shimu. A foca fofa. O que é um Shimu, cacete? Eu não sei, mas o nome é engraçado pra caralho. Shimu, a foca fofa. Você vê, o Lombardi não é um apoio cômico. Ele ficou cômico pelo fato dele nunca aparecer, então ele virou mais um mito, né? Agora, o que levou o Gugu a colocar o ET, né, cara? Putz, cara. No ET, né, cara? Que o ET, ele apareceu no programa do Ratinho. Não, e você lembra eles cantando a música? Vocês querem que a Gina vá embora? Vá, Gina! Tinha o Vamos ET também, né? Vamos ET, vamos ET! Cara, quando o ET e o Rodolfo iam acordar os artistas nas casas deles, então, cara? Mas tudo isso aí, cara, é cópia da cópia da cópia. Lógico que é, cara. É igual falar que o Jô Soares é cópia do David Letterman. Só que a diferença é que o David Letterman, a entrevista Pearl Jam, entrevistou Nirvana, entrevista Metallica, o auge do Jô Soares é entrevistar o Rogério Skylab. Mas peraí, Nicolau. Muito melhor que entrevistar o Metallica. Você quer comparar essa merda de Metallica com o Rogério Skylab? Vai a merda. Cara. Ele não falou grunge, mas não, e essa merda de grunge também. Eu não gosto de grunge. Quando a gente assiste Manos e Minas, por exemplo... Cara, eu não assisto esse programa, não, cara. Não, mas enfim, o auditório desse programa, logicamente, é a cara do programa. Se a gente vê, por exemplo, o programa do Silvio Santos, que tem o auditório mais feminino do Brasil, né, que os caras antigamente ficavam escondidos lá no fundo, né, os homens... Mas você só tá errando o tema, meu rapaz, aquilo não é um auditório, são as minhas colegas de trabalho. Whatever. Existe a possibilidade de algum programa ter uma plateia que não é a cara do programa? Jô Soares. É. Acho que todo mundo tá ali pra ver um erro dele, cara. Eu torceria contra. Fala, gordo, você vai se ferrar. Não, mas assim, você pega, por exemplo, a plateia do Jô e até mais a do Faustão, ela parece uma análise dos estratos sociais da sociedade, né? Porque na primeira fileira é só modelo, gente rica... E aí você pega o povão mesmo, as tia gorda, também estão no Faustão, só que eles estão lá em cima, no final. Tem aquele bichinho que fica de Superman. Esse aí tem o Michael Jackson. Não, então, aí que tá cara... mais importante. Porque a gente vai discutir, por exemplo, o que é espontâneo ali e o que não é. Talvez o cara que faz o Super-Homem e o Michael Jackson, que eu até hoje eu não sei se é homem ou se é mulher que faz o Michael Jackson lá no... Meio Pepe e Neném, o cara. Então, se você parar pra pensar, esses caras... Parece pode ser que corvo, o cara tenha decidido, olha, eu vou me vestir de Michael Jackson ou de Super-Homem e vou fazer graça lá. Aí o Faustão brincou com aquilo deu Bop, numa segunda oportunidade brincou de novo. O cara fica 10 anos acordando na casa dele no domingo falando, vou colocar minha roupa de Super-Homem e vou no Faustão. Tinha um ele cara... é contratado, porra. Claro que agora ele é contratado. Teve um cara que aconteceu isso. Quem era? O Marquito. O Marquito, ele começou, o primeiro programa que eu vi era do Barros de Alencar. Era um programa típico. No rádio ainda, né? Não, o Barros de Alencar é radialista. Ele foi radialista há muito tempo. E muitos caras, ele Correia, o Barros de Alencar, alguns foram pra TV. Flávio Cavalcante. Tom Cavalcante. Tom e Jerry. Aí o Barros de Alencar, ele fazia um programa sábado, mais ou menos meio-dia, assim, e naquela época do Michael Jackson Thriller. Ficou famoso por promover os concursos de dança lá e tal. E nisso, tinha o Marquito. Ia lá como calouro e tal. Aí o Marquito sumiu da mídia. E aí, quando o Ratinho foi pro SBT, o Marquito, ele ficava na plateia. Tinha o Roberto Carlos, aquele cara que imitava o Roberto Carlos. Verdade. O Brasa. E o Marquito. E o Ratinho começou a colocar pessoas toscas. Ué, o Azulão. O Azulão. Então, aí deu certo do Marquito ser um cara contratado do SBT. Vocês lembram que no Faustão aconteceu isso? Um menino. Azulão. Um moleque lá pegou e entrou com uma placa lá no programa do Faustão. Me dá uma chance de cantar aqui no programa. O menino cantou no programa do Faustão. Depois arrumou gravador. Vocês lembram disso? Eu lembro. Não, faz uns 4, 5 anos. Mas você acha que isso aí foi verdade? Ah, então, eu não sei. É aí que eu tô falando. Essa que é a discussão. Ó, espontaneidade, eu acho que o maior exemplo de espontaneidade... Aliás, assim, é um que não tem como falar que não é, cara. É um tiozinho que vai na Inesita Barroso e toda vez que toca, que termina... De... Cara, o programa, você olha a plateia do Viola, minha avó, parece uma caixa de cotonete, cara. Você olha assim... Isso é verdade, cara. Cara, veio gente de fora pra dar risada aqui, meu. Cara, então, lá tinha um tiozinho que toda vez que acabava de tocar lá a dupla sertaneja, cara, ele dava uns berros. Aê! Acabava o cara lá, né? E a cidade se atrapalha. O cara metal! Toca Slayer! Não. A música já tinha acabado, os caras já brigaram, meu povo. Chega, já acabamos a música. Eu acho que se não for espontaneidade, cara, aquilo deve... Acho que o pessoal entra na faixa ali, porque todo programa, esse velhinho tá lá, cara. Mardita! E aí, a gente não falou da Inesita. E a Inesita Barroso também, ela tem a mesma cara faz uns 800 anos. Ela é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Mas você já viu o vídeo dela nova? Não quero. Tinha vídeo na época. Não? Tem a gravação em áudio dela nova. Ela fez 85 anos. Dia 3 de março, ela fez 85 anos. Aí mostrou, em alguns programas mostraram assim vídeos dela jovem. Ela era mesmo. O seu Nonô já foi lá, não foi? O seu Nonô já foi ali, não foi? Já comi. Já, eu como mesmo. Passei a sabuga mesmo. Clube do Bolinha para um Brasil de audiência. Eu acho que ainda há, no caso, por exemplo, da Globo, vamos falar do Jô Soares e do Faustão, uma coisa meio mista. Primeira fileira ali, as primeiras fileiras são mulheres contratadas. Você pega no Faustão, no caso do Faustão especificamente, na primeira fileira, a maioria é modelo. E aí lá no fundo tá as tia. Aliás, abre aspas... Se a gente vê os programas do Faustão antigo, que na época as dançarinas se vestiam, né? Até falava a aeróbica do Faustão, né? Comparado com as minas de hoje, cara, hoje só tem mulher bonita ali, cara. Só tem e mulher... cobra um mínimo de R$300, né, o programa. Se não, encostar, não é, cara. Não é, cara, aquelas moças são dançarinas profissionais, formadas em dança. Não, são igual as que vêm fazer show no Drinks. Eu me lembro do negócio, que até depois shows foi... Shows artísticos. Até depois foi, assim, pauta de uma reportagem do Estado de São Paulo, sobre o Jô Soares quando ele estreou na Globo. E eu não sei por que raios, os dois primeiros entrevistados foram o Tarcísio, o Meira e o Dida. Cara, não, juro por Deus, no primeiro programa goleiro. Dele, o Dida, o goleiro Dida. E assim, por exemplo, quando o Dida tava sendo entrevistado, a câmera focava lá na plateia onde tava o Tarcísio Meira, que eles ficam ali na primeira fileira, e do lado do Tarcísio Meira tinha sentado um cara bonitão, assim, um cara de terno e gravata, bonitão e tudo mais. E aí quando corta pro segundo bloco em que ele vai convidar o Tarcísio Meira pra ser entrevistado, o cara pula pro lugar do Tarcísio e o Dida senta no lugar dele. Ou seja, ele é um cara que era contratado pelo Jô pra completar os espaços do programa ali. O verdadeiro tapa buraco. É, realmente. O cara ficava... E aí começaram a filmar. Começaram é o papa bolinhas humano. Começaram a pegar os takes das filmagens da plateia e perceber que tinha uma galera ali que era contratado no programa do Jô pra completar, se a plateia não enchesse. Cara, agora tem uma plateia da Hebe Camargo. Pode reparar. Cara, bota aqueles pseudo-ricos. Bota aqueles pseudo-ricos na frente. E você pode reparar, seu quando vai uma atração mais, digamos... Essa foi boa, hein? Quando vai uma atração mais, digamos, popular, você vê que essa plateia que fica na frente, aqueles tiozinho e tal, eles não interagem, vamos dizer. O povão tá lá, pulando, cantando e tal. Eles ficam lá, assim, não. Nós somos da alta sociedade. Somos deputados. Deputados. Então eu acho muito tosco isso aí também, cara. Programa de auditório, 50% apresentador, 50% plateia, cara. Mas não é o estilo, será, do programa? Não sei. Agora você pega, por exemplo, as meninas do Silvio Santos, as colegas de trabalho dele, elas não são contratadas, mas de certo modo elas saem com grana. Então elas se empolgam pela chance de receber uma graninha ali, né? Então, mas por exemplo, ó. Imagina aquele aviãozinho enfiar no olho de alguém, né? É. Mas não enfia no olho. Alguém já te cotovelou o olho antes pra pegar o aviãozinho, cara. Isso não adianta, filho. Mas assim, se você pega, por exemplo, aviãozinho. A plateia lá do Super Pop, por exemplo, que você percebe que é o quê? É um monte de mulher barraqueira, ou então aquelas adolescentes que ficam, que brigam na escola e tal. Esse pessoal aí, você pode ver. Tanto que às vezes rola um lance lá que é próprio do programa e tal, assim, instigar. Né? Ah, me traiu, não sei o quê, né? Fazer a pessoa passar vergonha o lá. Teste de fidelidade, né? Programas da Márcia. É, a Márcia Imperator. Não. Mas, cara, você quer mais do que o programa do Geraldo, cara? Formou vários clones, né? O programa da Márcia. A Márcia é uma. O Geraldo original mesmo chegou a ser passado no SBT dublado. Dublado. E hoje, disso, cara. Se eu não me engano, o Geraldo abandonou total esse estilo de programa e hoje é um apresentador de telejornal. Sabe por que eu parei de assistir? Eu parei de assistir o programa do Geraldo. Eu assistia, quando eu era criança, assistia o programa do Geraldo dublado. Parei de assistir o programa do Geraldo porque eu era muito novo quando passava. E uma vez eu fiquei muito impressionado com a história lá de um pai que dormiu com o bebê na cama. E aí ele rolou pra cima da criança e matou a criança sufocada, cara. Nossa. Aí depois que eu vi aquilo... Isso é comum, cara. É, aí eu falei, meu, eu não vou assistir isso não, cara. Assim, quer dizer, não foi consciente a minha atitude. Mas que meu cara, pai rola em cima de mim. Eu não aguentava mais ver, cara. Cara, no Canadá tem um programa desse de auditório que chama Jude Law. É uma moça... Jude Law? Inclusive, é um ator, né, cara? Conheço. É uma... Conheço. Uma apresentadora que ela se veste de juíza, né? Como se fosse um tribunal. O cenário é como se fosse um tribunal. Foi copiado também, aqui no Brasil, pelo Ney Gonçalves Dias. Cara... Que não deu certo, não ficou duas semanas no ar, cara. É um absurdo, assim, as pessoas iam lá discutir problema, tipo... Ah, emprestei meu carro pra fulana, bateu, ficou $1,300 pra consertar. Aí a moça falou assim, não, mas você tinha carteira de motorista quando você pegou o carro? Não, eu não tinha. Ah, então você estava errada de emprestar o carro pra outra. Aí chegou no final, ela falou assim, ó, metade da culpa de cada uma, paga $650 pra ela, tá tudo certo. Estando bom para ambas as partes. É só segurar o Ibope por uma hora e acabou, cara. É, ridículo, cara. Mas é incrível como esse lance do programa de auditório aí, tal, a galera, um dos incentivos do programa de auditório é você poder dar pitaco na situação do outro, né, cara? Canivete, uma das coisas mais toscas que eu já vi em programa de auditório foi num programa da Marcia Goldsmith. Puta que pariu. Que apareceu um viadinho lá que parecia o Prince. Ligado? Quer conversar, vai na Hebe. Quer discutir, vai na Márcia. É. Aí ele falava assim que o tema era fofoca. Aí tinha uma vizinha que falava, ah, não aguento mais meu vizinho, ele é muito fofoqueiro. Aí chamou o cara, ah, agora entra o fulano de tal. E entrou esse cara, uma mistura de Benito de Paula com o Prince. É o cara. Imagina a cara do vagabundo. Praticamente era o... Parece um AGP, o AGP. AGP. Não, mas ele tinha cabelo comprido, liso, assim. Não, era o Calbi Peixoto, então, cara. É verdade. Uma das cenas mais bizarras que esse cara protagonizou foi o seguinte. Ele falou que ele falava mal da vida da menina porque a menina tinha preconceito por ele ser homossexual. E aí ele falava assim, olha aqui, sua vagabunda, o que eu faço com preconceito? Deu uma catarrada, cara, no chão. E ficou aquela poça verde, assim. Os caras não limparam, tá ligado? O programa continuou e não limpou, ficou aquele negócio, cara. Igual quando o cavalo caga no palco, né? E foi constrangedor aquilo lá, cara. Imagina o cara ver uma gostosa então, né, cara? Nossa, da hora. E tira o pau pra fora ali no programa. Imagina cara, se o cara... Cara, olha que terminou assim, nesse dia... Eu tô cagando e andando pra você. E caga mesmo e anda. Nesse dia no programa da Márcia Goldschmidt, a atração musical foi o Didi Hebe, né? Que ele passou limpando o palco assim. Cantando, ele pegou, deu um alicate na Márcia, né, cara? E cagou na cara dela, né, cara? Deu aquela carimbada. Cara, certeza que juntou dois seguranças nesse maluco na hora que acabou o programa, fez ele lamber de volta, cara. Essa aí, cara, eu não sei. Cara, não, aí, então, lamber o preconceito de volta, assim. Ele falou que ele cuspiu o preconceito. Cuspe. Você cospe ou engole? Eu cuspo. Pela segunda vez, né? A gente falou aqui do Liminha, né? Que enquanto o apoio cômico é uma desgraça, é uma perda de tempo. Mas ele faz um papel que nos programas norte-americanos, pra disfarçar a falta de espontaneidade, é feita por aquelas placas luminosas que ficam no ar em cima do palco. Aplausos. Aplausos. Susto. Puta, o terceiro susto é uma desgraça, cara. É, aí ele aparece lá, é surpresa. Aí todo mundo, Chorar. Dar o cu, sabe os negócios assim? Rebolência. Piscucu. Aí fica a galera batendo palma com a bunda. Agora balanga o saco. Isso aí deve ter em alguns programas da Bahia, né? Aparece a placa, desce manhinha. Ficou a lista assim, mão no joelho, né, cara? Dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso. Na verdade é mais moderno, cara. Só mostra o ícone assim, né? Mostra a mulher lá com a mão no joelho. Exato. Só símbolo. Só. O pisco-cu, no caso, foi um asterisco lá. É um gif animado.